Meu filho, eu entendi sua pergunta, mas como o chefe, eu gosto que o voz do chefe repete, eu gosto de ouvir sua voz, sabe, bicho? Por favor, meu neto, porque como a explicação que vai vir é ignorante, eu espero que as pessoas se reacendam dentro de si e elas não se ignorem e vão além da humilde explicação que eu vou dar. Por favor, meu neto. Vou continuar, meu filho, porque comigo não tem firula, eu não tô pedindo aplauso. E respira, viu, meu neto? Respira. Respira que comigo não tem firula. Louvado seja. Sabe que eu gosto de pegar leve, né, meu neto? É, tô vendo. Eu creio eu que estou falando com adultos. Sim. Não é isso? Sim, sim. Creio eu, e com humanos. Vocês não pensam no raciocínio? Então vão raciocinando. Não precisa gostar do negro, porque eu amo todo mundo mesmo. Fazer o quê? Eu sou metido, né, meu neto? Os prefácios de Emmanuel diz isso, principalmente eles. Tu aí que tá me ouvindo? Levanta até o popó da cadeira, levanta e anda. Quem gosta de ouvir isso, meu filho, no dia de hoje? Foi o que eu falei no começo. O desamor, meu. Uma vez eu disse isso, eu vou passar para vocês. O problema não é o ódio. O problema é não chamar. Você só odeia alguém porque você não se ama. Porque quem se ama não odeia, meu filho. Eu não tenho uma competência, altura de falar de amor, meu. O parecer do Emmanuel já é o transparecer do amor, que não precisa aparecer para acontecer. Porque quando você se consente que você é um ser, você se liberta de estar se fragmentando em várias formas que contunde, que deturba e que perturba a tua essência. Meu filho, é importante você... Eu vou falar a palavra manter, porque é assim que os netos entendem. Sua ética. Mas não imponha sua moral na vida dele. Porque o que importa é a mensagem. E isso, se você me permite, cabeça, que eu tenho que fazer essa firulinha, eu não vou deixar escapar. Que o diálogo com os espíritos é isso. É uma exposição aberta. O diálogo com o espírito é uma obra de arte, meu filho. A gratidão é a expressão mais pura e mais sólida no amor materializado no coração de alguém. Carroça um pouquinho de lado, meu neto. Só um pouquinho. Pra nós poder deixar a poja, viu, meu? Louvado seja. Deus nos abençoe, a cabeça. Eita. Meu filho. Senhor. Que eu puder servir vós um gêmeo. E que a vontade, cabeçudo do universal. E que a vontade. Que, olha, aproveita. Eu disse... Que a próxima vez que nós falássemos, nós já falássemos tete a tete, não é isso? Foi, realmente. Graças a Deus. Então, meu, pode se abujar, viu? Que abujadinho eu sei que tu és, seu abujado. Pai Benedito, hoje a ideia é estudar um pouco dos prefácios de Emmanuel nas obras de Chico Xavier. Pode ser qualquer um que você quiser, meu, porque todos se resumem no amor. Eu só vou ser aquele estudante que cola, né, meu neto? Eu não tenho uma competência, altura de falar de amor, meu filho. Eu posso progiar, poetizar, rimar, tornar soneto, até uma peste. Mas agora, é bom é sentir, né, meu neto? Quando se sente, nós transferimos a palavra amor em atos caritativos de afago, de afeto comum. O amor, meu filho, mais puro, é o respeito. O amor mais absoluto é a indulgência da coerência daquele que diz: eu não preciso perdoar, porque eu me compadeço de mim. E se eu me compadeço de mim, eu me perdoo. E se eu me perdoo, tudo que sai de mim já não é perdão, é compaixão, meu filho. O amor é isso. É um primor do aprimorar, né, meu nheque? Sim. Mas um dia nós chegamos lá, né, meu? Já nós chegamos lá. Ó, fala, seu cabeçudo da bujadinha. Graças a Deus. Pedro Leopoldo, 30 de outubro de 1943, Emmanuel. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. O espírito, Padre Benedito, é constrangido a não dar seu verdadeiro nome ou faz por vontade própria? Meu filho, o parecer do Emmanuel já é o transparecer do amor, que não precisa aparecer para acontecer. É isso que ele tentou dizer. E se você é, você não pensa, você consente. O consentir, ele é mais rápido que o pensamento, meu filho. Ainda vocês aqui na Terra insistem em dizer que o homem é o que pensa. Mas nós respeitamos. Porque o homem é o que pensa enquanto o ego se sobrepor à matéria que utiliza. Mas no momento que o amor, que é tudo além disso, consciente com a alma, ele já não precisa ver para notar, ele não precisa pegar para sentir, ele não precisa nem conviver para entender, meu filho, porque o amor já é o consentimento primoroso do que há de perfeito nas coisas. Não é filosofia, meu filho, por mais que o amor em si já é filosófico. Entende, meu Yanti? Graças. Nós estamos falando do amor. Nós não estamos falando do chaco do feijão, do chaco do arroz. Nós não estamos falando do celular, do carro, dessas coisas. Entende, meu neto? Sim. Porque no momento que nós, que é isso que Emmanuel, pelo meu humilde ponto de vista, diz que não precisa denominar, precisa ser. Porque no momento que você denomina o amor em alguma coisa, você não é um ser, você está. E para manter o status de estar, você tem que se agremiar em algo, pertencer a alguma coisa, independente do que você nutra. E isto tende a você ter o risco de ser mutável, comprável, volúvel, dissolúvel, meu neto, pelos interesses do quê, meu filho? Do materialismo, inclusive o próprio nome. Nossa. Então, eu venho com Benedito. Quer me chamar de cachorro? Me chama. Quer me chamar de gato? Me chama. Pano de chão. Pano de chão, melhor ainda, meu neto. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem o que o nego está falando. O Emmanuel acabou de falar agora. Sim. Entende, meu? Claro. Mas para entender, você precisa de uma coisa que te deixa soberano no universo. E isso todos que estão vendo este peito têm. Um estado de consciência de ser. Um estado? De consciência de ser. Uhum. Porque quando você se consente que você é um ser, você se liberta de estar se fragmentando em várias formas que contunde, que deturba e que perturba a tua essência. Uhum. Mas que infelizmente fortifica, solidifica e pedrifica uma aparência que você não conhece, a que você se faz. É isso que Emmanuel tentou dizer, só que como eu sou firulento, eu tenho que dar uma firulagem, né, meu? Catálogos de convenção. Fecha aspas. Pai Benedito, necessidade de aprovação alheia, consideração e estima, libertam mais que aprisionam ou aprisionam mais que libertam? Meu filho, eu entendi sua pergunta, mas como o chefe, eu gosto que o chefe repete, eu gosto de ouvir sua voz aqui, bicho. Por favor, meu neto, porque como a explicação que vai vir é ignorante, eu espero que as pessoas se reacendam dentro de si e elas não se ignorem e vão além da humilde explicação que eu vou dar. Por favor, meu neto. Catálogos da convenção. Ponto, fechado. Pai Benedito, necessidade de aprovação alheia, consideração e estima libertam mais que aprisionam ou aprisionam mais que libertam. Afirmação, meu, é o firmamento do ego que lhe possui. E você tem a posse de ser possuído pelo que consome. De você ser consumido pelo que gasta. E se levar em termos de convivência, é de você ser desmontado, descaracterizado por como você convive. Foi isso que Emmanuel tentou dizer. Claro que sim. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Como planejar com sabedoria, sentindo-se responsável por como outros podem se sentir a respeito do que fazemos? Meu filho, a naturalidade te dá leveza. De quando você exerce com naturalidade a colheita do entendimento, as espigas que ele está falando é entendimento. Tá ouvindo seus cabechudos? Tá esses cabechudinhos aí, não vou entender que é espiga de milho, viu? É entendimento, ele está falando em metáfora. É outro firulento, né, meu amigo? É, o Tchofó tem que também ter carroça. Então, meu, o entendimento, quando ele é colhido pela compreensão dentro, entendimento é aqui, meus netos, compreensão é aqui, ó. Quando a espiga do entendimento é colhida pela cabeça, razão, mas já florida, florescida, germinada pela compreensão da naturalidade, você não requer aparecer, você não requer entendimento, mas você sustém de si mesmo, tem em si próprio, a leveza de ser, o exemplo que se faz em vida, além do que se fala. Então, a tua convivência, quando ele diz os outros, ele está falando de vários níveis de consciência. Já é a conscientização que todos são iguais na expressão da evolução. A única diferença de um ser evoluído por um ser não evoluído é a consciência que ele nutre. Não a expressão consciencial do que ele exala, do que ele emana. Porque no momento que você emanar luz na escuridão, sem ter a sabiência da naturalidade, mas a imposição do entendimento, a sua luz chega. Pior do que a luz, que se apaga. Pior do que a escuridão, que muitas vezes anula, meu neto. Por isso que nós, espíritos e outros, viemos assim com o peito velho. Eu poderia vir em outra roupagem, se eu quisesse. Entende, meu? Poderia vir como matemático, poderia vir como índio chinês, não interessa. Mas neste médio eu quero vir assim. Porque o que importa é a mensagem. E isso, se você me permite, já me permite, cabeça, que eu tenho que fazer essa figurinha, eu não vou deixar escapar. Que o diálogo com os espíritos é isso, é uma exposição aberta. O diálogo com o espírito é uma obra de arte, meu filho. Nossa. Aonde a esfera diálogo com o espírito é transparente. E ela gravita num lago vida totalmente cristalino. Por cima é o suspiro e o hálito do cosmos, graus de consciência. Por baixo, neste cristal transparente, pode ser entendimento, sabiência, ignorância, sabedoria, o que vocês quiserem. Mas está lá a esfera. Você vai olhar em todos os lados, é a mesma esfera. Mas quando vocês fechar os olhos e sentir a esfera, aí que o diálogo com o Espírito se faz de essência verdadeira em vocês. Alguns vão entender o que eu tentei dizer, meu neto. Outros não. Você entende, meu? Porque se você buscar os espíritos, dependendo da roupagem, da forma de nós expressar, pela forma, modo e maneira para evoluir, você vai evoluir. Mas vai evoluir pelo sacrifício de vencer o seu ego. E pelo suplício, muitas vezes, de o ego lhe presentear com frustrações, com dor, ranger de dentes e lamentos. Agora, se você vencer essa etapa por vocês e começar a dar valor à mensagem que começa a germinar em vocês, além da aparência, mas a prudência da naturalidade de vocês aprimorar por vocês mesmos, a alma vai dar para vocês a compreensão Diante de perdoar, tenha compaixão por ti mesmo. Diante de amar o outro, permitir que o outro não lhe ame, ou quando não, ame do jeito dele. Porque você já não mais condiciona o seu amor próprio. Permitir que sua religião, que sua religiosidade, seja sua boa vontade de viver comumente na vida alheia. Esta é uma das propostas pilares do diálogo com o Espírito. Mas é devagarzinho, né, Jefferson? Não é isso, Jefferson? Seu filho lento. O valor da experiência própria. A legítima compreensão da ordem que preside o esforço. Qual, Pai Benedito, a expectativa maior da espiritualidade quanto ao proveito que desejam que façamos das mensagens transmitidas por este e tantos outros médiuns no dia? Aprender, meu filho. Viver o novo. Você já acha que eu estou vindo aqui para fazer a caridade para alguém, meu neto? Eu gostaria um pouco de silêncio, você mexe, é suspense, mexe. Sim. Uns vão dizer que é caridade, outros vão dizer o que quiser. Tem, cada um diz o que quer, né, meu filho? Tem problema, nós não estamos preocupados com isso. Um pai, meu filho, que ama seu filho, com o seu ego de pai, quer que seu filho ultrapasse na vida todas as coisas que ele, pai, fez. Para dar honra e exemplo. A mãe também, não é isso? Eu não sou pai de vocês, nem sou mãe. Eu sou uma outra coisa. Vocês. E por eu me sentir como qualquer um que me ouve, até aqueles que podem dizer mistificador, não é peito velho, muito moderno. Meu filho, nós, isso eu posso dizer por outras entidades que já vieram nos médicos, existindo em corporação, nós não ligamos para isso. Não é isso que vocês falam, meu neto? Sim. Nós estamos dando a mensagem, colhe quem quiser. Não é isso? Sim. Mas nós ficamos na expectativa de ter o júbilo, a convivência de um dia a tua luz ser o meu farol. A evolução é o número 8, pitagórico, viu, meu neto? Eu sempre falo isso, né, meu? Sim. E este 8 vai e volta. Hoje eu sou Benedito. Daqui a uns 300, 400, 500 anos, ou menos, quem sabe, né, meu neto? Pode ser amanhã. Eu posso ser um espírito reencarnado, que pelo neto de vocês, que vocês estão me vendo, um filho... É. Que foi muito bem educado, porque vocês viram o diálogo com o Espírito e se arrependeram, ou leram um livro bom e se arrependeram, mas por ter dado uma boa educação, muitas das vezes nem é espiritual, meu. Mas eu encontrar um neto de vocês, um bisneto, um tataraneto de vocês por aí, e ele ser um estímulo na minha vida, como um ser encarnado. Aí, meu filho, mesmo que eu não me lembre, mas o meu coração vai consentir gratidão. A gratidão é a expressão mais pura e mais sólida no amor materializado no coração de alguém. Porque a gratidão ela emana três forças. Ternura. Afeto. E docilidade. Ternura, afeto e docilidade. Isso, meu filho. Essas três coisas vão se somando. Porque para uma pessoa ter essas três coisas, elas vão ter, meu filho, amor próprio. Pelo ser humano não ter docilidade pela própria vida, não ser eterno pela sua própria existência, não ser grato pela sua convivência. Viu, meu filho? Ele acaba muitas das vezes se, como é que é, se na terra, se embrutecendo demais. Então eu posso falar por mim, meu neto. O que, que eu vou esperar de mim mesmo? A não ser a tua melhor em mim? O que, que eu vou esperar de vocês, meu? A não ser a melhora de vocês, que será uma das beneficências que eu vou ter amanhã. Mas é difícil entender para algumas pessoas, porque as pessoas vão pensar, não, para aí. Se eu vou lá na padaria, eu vou comprar com dinheiro, e eu vou ter que comprar e dar algo em troca, não é isso? É assim que as pessoas interpretam. Mas nós somos espíritos, eu nem estou dizendo que sou de luz. Sou só um aí. Por isso que eu falo, meu neto, eu falo o que eu já vivi nessa terra, o que eu já senti nessa terra. Eu espero de vocês o melhor de vocês. Não é o melhor que eu quero para vocês. O meu melhor que eu quero para vocês é limitante a mim. Agora, o melhor de vocês é o que eu quero ver como estrela que me guia amanhã. Uau. É simples, meu filho, mas isso não é, como se diz, romântico. Isto é evolução. Mas as pessoas, tempo a tempo, são tu firulento. Que nem seu ex, que não trouxe meu café, me deu um copo d'água. Ele tá achando que eu tô no deserto, né, mané? Mas pode falar, seu cabeça, que eu sou recamão mesmo, é coisa de velho, viu? Louvado seja. Pai bendito, Emmanuel disse o seguinte: todo leitor precisa analisar o que lê. Que fatores são mais importantes considerar para analisar cuidadosa e responsavelmente os conteúdos que acreditamos sérios? Se você não se conscientiza nem do que é, isso envolve defeitos e qualidades, falhas e virtudes, dons e vexações. Tudo que você buscar de entendimento tende a se inclinar às falhas. Porque as falhas são o mais palpável, o mais viciante, o mais visionário, vamos dizer assim. Estou sendo bem claro, viu, meu neto? Porque as qualidades não são visionárias. Desejável, né? Isso. Claro. Mais desejável. Obrigado, meu. Sim. As qualidades não são visionárias. São necessárias. E se são necessárias em si na essência, elas são vividas, ou vividas, perdão. E sendo vividas de uma forma natural, você não precisa se mostrar. Você é. Então, o Emmanuel está convidando as pessoas a ler, uma vez eu já disse isso, com educação. O que é ler com educação, Benedito? Meu filho, você pega um livro hoje, um evangelho, é uma decoreba, viu, meu neto? Eu sou muito franco com o que eu falo. Você pega aí um evangelho cheio de espiritismo, um evangelho que for, um livro que for, você lê porque a página é bonita, porque a capa é formosa, não é isso? Agora, se você pegar um livro, entre linhas, ler, assinalar, consentir, sentir, raríssimas pessoas ainda fazem isso, meu. Isto é ter respeito a si e à leitura. Porque daí você vai deixar de ser amodestado pela gravura, meu neto, e vai ser adoutrinado pela essência. Isto é bravo, no sentido não de estar bravo, de brabo. Isto é bravo, é ter bravura na vida. Então, Emmanuel, ele deixa bem claro e convida até os filhos a estudar com decência, não com aparência. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas querem só saber, se encher. Aí é um monte de frustrado, depressivo, ansioso, amargurado, que qualquer ventinho já se... Como é que se diz, meu filho? Já, como é que se diz? Tem um ditado popular, já pede a cria. Não é isso, meu neto? É assim, senhor. Então fica difícil. Aí depois, nem como te diz assim, acontece qualquer coisa, se acha ofendido, oprimido em suas questões espirituais. Entende, meu? E os mesmos livros que muitos leram explicam profundamente, endossam como a pessoa sair da sua frustração. Mas elas não leram o livro. Elas visualizaram. Aí depois quer cobrar quem, meu filho? A espiritualidade, o mentor, o anjo de guarda, a religião, enquanto a pessoa teve a mal educação de nem se dar um tempo de atenção às suas altas reflexões de análise, a ler uma página de um livro que diz ser sagrado e tem fé e crê. Mas que fé é essa, meu neto? Que crença é essa? Se você ler um livro com carência, a carência não te disciplina. A não ser até depressão, viu, meu neto? Se você ler um livro com uma expressão de evolução, a evolução vai amodestar as tuas maledicências. e vai te tirar das aparências. É simples assim. Foi isso que Emmanuel tentou dizer. Porque Emmanuel gosta, né, meu filho? Eu vi que a carrocha dele é mais moderna, mas eu tô tentando seguir, viu, com o meu carrinho a pique, cabeçudo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Fecha aspas. Pai Benedito, é importante agir sistematicamente, esforçando-se para escrever uma história coerente com os valores proferidos? Meu filho, é importante você... Eu vou falar a palavra manter, porque é assim que os netos entendem. Sua ética. Mas não imponha sua moral na vida dele. A moral é horizontal, seus cabeços. A ética é vertical. É simples. Foi isso que Emmanuel tentou dizer. Porque se você impor, que é isso que ele está falando do outro jeito, mais refinadinho, gostou? Se você impor, meu neto, uma ética moral, ou uma moral ética, você está influenciando e sendo influenciado. Então não imponha, seja você, eticamente falando. Isso no ponto de vista. Agora eu vou dar um ponto de vista a lá Benedito. Tá bom, cabeçudo? Não adianta você que está me ouvindo, você, ser hipócrita do saber. Porque perante a espiritualidade, não adianta você falar bonito, falar outras línguas, fazer textinho, essas coisas famosas de vocês aí, se o que lhe compete eticamente ser nutrido é a falta de competência de amor próprio, a desvalorização ao conhecimento e o desvelo da evolução filorreligiosa ou vivencial alheia. Perante a espiritualidade você pode parecer moral, mas também perante a espiritualidade você não é ético. Foi isso que Emmanuel tentou dizer. Só que eu estou pegando um pouquinho mais fundo, viu? Porque é muita, senão vive, como as pessoas falam aqui, é aparência. Por exemplo, conveniência. Foi isso que Emmanuel tentou dizer. Não adianta você ser conveniente a uma moral se você não consente a mesma ética de se nutrir nessa moral. Eu já disse uma vez para a voz encher, nessas horas eu sempre aconselho o livro Voltei, do irmão Jacó. Ele não era todo bonitinho, moralmente falando? Sim. Agora, na sua ética nutrida, leia um livro que vocês vão entender, para quem quiser estudar as coisas. É isso. Então não adianta, já que eu vou puxar para achar da Umbanda, viu? Você querer incorporar o eixo mais forte, o caboclo mais poderoso, o preto velho mais sabido, mais matuto, se você não tem um pingo de ética espiritual de nutrir o que você diz seguir com fé, amor e caridade. E digo mais, meu, por que tem muita gente, não só na Umbanda, em várias religiões, que sofre e quando se acholam por uma brisa da vida, um acontecimento, um acaso da vida, quero se matar, não é assim? Quero fazer coisa ruim com a própria vida, ou se não despreza a religião, despreza as pessoas. Porque o que levou ela para buscar uma religiosidade, uma fé espiritual, muitas das vezes nem é a dor, meu filho, é a conveniência. Quando a conveniência, que dá três, sabe que todo mundo engravida, né? A conveniência, ela tem três filhos. A aparência, viu, meu filho? A avareza e a pretensão. Aparência, a avareza e a pretensão. É a conveniência. São os mais velhos, viu? Aí você vai no terreiro com o quê? Com aparência, com avareza e pretensão? Você vai numa casa espírita com o quê? Você vai no católico, no evangelho, levar o quê, meu filho? Eu vou dar um exemplo de avareza, posso? Sim, senhor. Já que eu puxei de achuntinho, eu gosto da coisa. O caboclo que eu trabalho é mais forte. Isto é vaidade. O caboclo, o Exu, a entidade que eu trabalho, a corrente que fica na frente dele de consulta é maior do que a dos outros. Qual o nome que te dá isso, meu filho? aparência, conveniência, como o senhor falou. Eu estou pegando leve, eu poderia ser mais profundo, mas tem coisa, meu filho, que não é falta de paciência deste prêmio. Apego à vaidade. Isso, meu. Tem vários diálogos aí, não tem? Sim, senhor. Então estude. Porque muita gente não gosta do que nós falamos quando nós não estamos dentro de um congá, que não é o congá que faz a entidade. É. Um terreiro, né, sim? Então nós temos essa oportunidade de falar de amigo para amigo, viu, cabeça? Graças a Deus. E digo para a voz de Oxê, muita gente sofre, se decepciona na vida espiritual, porque não está buscando o espiritual. Não está buscando, meu filho, está buscando o status moral. Um status no moral. Cobertor da conveniência. Isso, meu filho. Aí vocês querem o quê, meu filho? Aí vocês vão querer que todo preto velho seja da mesma forma, todo caboclo da mesma forma. Você entendeu? A forma vai ficando tão estreita, que ela vira um funil. Do nariz ao umbigo, meu neto. Ou da testa ao dedão do pé. Mas, como eu já disse, tem vários vídeos aí. Cada um se afirme com o que quiser. No lúdico, na ilusão, na aparência, na pretensão, na prejunção, na conveniência ou na verdadeira evolução espiritual. Porque quando você é levado a procurar a espiritualidade, até pela dor, pode ser alguma dor psíquica, mas quando você é médio ou dirigente, ou não queira dar, e é levado pelo amor, pelo amar e pela caridade, o que menos você liga é para as coisas que envolvem forma, modo e maneira. Quando você é levado pela conveniência, qualquer tipo de conveniência, o que você mais vai dar valor, meu filho, é a aparência, a forma, o modo e a maneira. É simples assim. 2018, viu, meus netinhos? Vou continuar, meu filho, porque comigo não tem firula. Eu não estou pedindo aplauso. É como diz um outro que eu vou dizer, eu gosto de botar lenha na fogueira, depois o seu Edson te achou. Doeu, vai no banheiro fazer cocô. Não é isso, meu neto? Sim. E deixa essas coisas aí que é bom, essas poesias para os médios ouvir. Graças a Deus. Porque, meus filhos, tem coisa que Emmanuel, se você ler o texto dele, tem gente que diz que Emmanuel não tem paciência com as pessoas. Já ouvi isso. Eu, a entidade, esse médio. Mas não, meu filho, ele está sendo amoroso. Porque o amor, ele é honesto. O amor é educado. O amor não precisa se afirmar, não precisa impor, não precisa ser exigido nem agressivo. Agora, todo mundo que está na conveniência e na aparência, quando ouve uma palavra amorosa de Emmanuel, vai sentir o quê? Dor nas tripas. Vai dar dor de barriga, né, meu neto? Então vai lá no show, como é que é o nome? Victoria. Isso, vamos, meu filho. No banheiro. No banheiro, esses negócios aí. Vai lá pra gente, o Totojinho, vai. É simples. Pronto. Pode parecer que eu tô brincando, mas tô falando sério, meu. É profundo isso. Mas fazer o quê, né? Claro. Cada um dentro do seu tempo. Continue brincando de espírito aqui na Terra e de espiritualidade. Vocês que chato. Vamos falar, cabeça. E respira, viu, meu neto? Respira. Respira que comigo não tem firula. Louvado seja. Já passamos aqui, Pai Benedito, mais de 800 diálogos. Esse diálogo foi gravado para as pessoas que estão acompanhando aí dia 1º de março de 2018, foi a referência que o Vô usou. Provavelmente vocês já estão vendo isso em janeiro ou fevereiro de 2019. Salvador, Bahia, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, Vô. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Pai Benedito, onde se escondem esses potenciais e como despertá-los de forma harmoniosa sem intrometer-se com o processo de desabrochar natural? Olha, meu filho, depois dessa até eu me afinei mais na bengala. É bom acrescentar que você não combinou com o médium qual texto você ia ler. Foi verdade. E para quem tem ouvido, nem quantidade, não é isso que vocês falam? Pelo menos o que você acha. Aqui na matéria de Jefferson. Sim. Agora fora nós andamos fofocando, viu? É, vô. Sempre, né? Nós somos fofoqueiros, né, meu? Porque se as pessoas veem, eu estou indo num hit. Verdade. Eu termino e Emmanuel continua. É, realmente. Então, processo anímico, meu filho. A tua alma é um celeiro de dons. É um? Celeiro de dons. Sim. A sua mediunidade é uma porta de funções. Não é na sua mediunidade os seus dons. Você não precisa dos seus mentores para botar um dom para fora. Vocês estão muito equivocados, viu? Porque dom legítimo é teu, não meu, incorporado neste médium. Então, tudo que você sabe é o que eu já falei trocentas vezes. Não adianta vocês incorporar e fazer bonitinho caridade 30, 40, 50 anos. E quando se despirem pelo mediunismo da espiritualidade dos seus mentores, ficar você. Você é um posto de arrogância, um posto de estupidez, de pretensão, pré-junção, de pré-julgo. Como é que você se porta na sua família? É o seu terreiro de dons. A casa espírita verdadeira começa da tua porta da tua casa para dentro do teu lar. O resto são pedras que se desmontam. Assim como tua casa. Mas se teu lar tiver amor, é eternizado. Isso não te apaga não, meu. A maior escola que existe é o lar. A melhor escola que se tem é tua intimidade, meus netos. Até quando vocês vão esperar que o mentor venha resolver minha vidinha? Resolver minha pendenga, né, meu filho? Só falta querer agora ficar em casa e o mentor todo dia vir lá do trabalho e dizer, toma aqui, ó, a diária. Sabe que eu gosto de pegar leve, né, meu filho? É, tô vendo. Eu creio eu que eu estou falando com adultos. Sim. Não é isso? Sim, sim. Creio eu, com humanos, você não pensa no raciocínio? Então vão raciocinando. Não precisa gostar do negro, porque eu amo todo mundo mesmo. Fazer o quê? Eu sou metido, né, meu neto? Agora, Emmanuel traz isso. Quando você passa um conhecimento e você lapida porque é espírita e você inverniza porque é umbandista e você faz e acontece porque é espiritualista, isso não quer dizer nada. Olha, não quer dizer nada, meu. Isso só diz que você horizontalmente dá papinha para as crianças comer com a moral. Mas isso não quer dizer que verticalmente, na sua ética íntima e vivencial, você consente o que sabe. Na moral, você pensa, idealiza, formatiza, raciocina o que provê você conviver. Na ética, você sente, você concebe e você se anima a ser, sem precisar pertencer à doutrina espírita, à casa de Umbanda, à casa de não sei o que, casa de não sei achado. É isso que faz a diferença. Então, Emmanuel, de uma forma educada, que eu já vi que a carrocha dele é futurista, viu? Tentou trazer isso. Mas as pessoas, sabe como é que é? No prefácio de Emmanuel, deixa pra lá, né? Porque começa a doer, né, meu filho? Porque o prefácio de Emmanuel equivale a dois livros. Um livro que tem o prefácio dele equivale a dois, três livros. Porque há uma profundidade, um chamamento de dizer tu, Espírito, te acorde. Não é um convite de dizer venha que nós te ajude. Não, meu filho. O prefácio de Emmanuel diz isso, principalmente esse. Tu aí que tá me ouvindo, levanta até o popó da cadeira, levanta e anda. Quem gosta de ouvir isso, meu filho, no dia de hoje? É simples assim. Continua a cabeça. Respire, que eu sei que agora ele continua no embalo. Eu tenho que começar e terminar no texto. Pois é. Mas, Jeff, pode olhar pro médio, por favor, meu. Sim. Você entendeu, né, meu amigo? É, caramba. Olha o texto que vai falar aqui agora. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Fecha aspas. Pergunta. Esta frase traz consolo para alguns e contrariedade para outros. Suprimos para outros, né, meu? Por que, Pai Benedito? Pelo simples fato, meu. Os seres humanos são covardes de viver a própria vida. São intimidados no bem. e são adeptos à mal vontade de se conhecer na existência. Resumindo tudo isso, vivem na conveniência, na aparência e nas trocas. Foi o que eu falei no começo. O desamor, meu. Uma vez eu disse isso, eu vou passar para vocês. O problema não é o ódio. O problema é não se amar. Se só odeia alguém porque você não se ama. Porque quem se ama não odeia, meu filho. O ódio, o pior ódio que for, ele corrói. Mas de amor, desamor, destrói, meu filho. Eu duvido quem se ama dizer eu odeio alguém, então não se ama. Agora, quem se ama é tão gente boa, não é isso que vocês falam? Que tá pouco se lixando se o outro te ama, porque ele ama o outro. Não vai se prender em cosmizinho, sentimentezinho de amargura. Comezinho. Né? Isso, comezinho. Dá um, como se diz assim, um ar pro coração, porque o coração respira, sabia disso? Aí. Benedito, como é que o coração inspira se eu não vejo o nariz? Claro, você mal e poucamente se analisa e reflete na vida. A narina do nariz é reflexão e análise. E quando o coração tem essa narina, tem esse nariz, ele dá suspiros de alívio. Por vocês sufocarem essa respiração do peito, não só disso aqui, ó, que vocês têm na cutis, que vocês respiram e suspiram de cansaço, de dor e de sofrimento. Aí vem Emmanuel com essa firulagem, meu manete, trazendo-nos nós para nós mesmos. E quando um espírito traz nós para nós mesmos, é uma propriedade que nós não nos autoapropriamos. Então é uma cruz, a tua cruz é você, não é que vem de fora. Abra seus braços, as pernas. Como é que você vira? Uma cruz. Então carrega seu cabeçudo. Você pode deixá-la leve ou deixá-la cravada no chão. As maioria, meu filho, nem estão cravadas, estão deitadas. Assim. Então diz-me que estão desfalecidas. Por quê, meu filho? A maior dificuldade do homem é ter um pingo de respeito e para si perante a sua própria vida, meu filho. Se as pessoas não sabem nem o que é respeito, meu filho, vou entender o que é amor próprio? Se as pessoas ainda não sabem nem o sentido, ou nem sentir o que é amor, vou entender o que é amar o outro? Porque o amar não se gradua, se cumplicia, por mais que hoje vocês graduam a forma de amar. O amor não se divide, se permuta. Ele transpassa pelas pessoas. E hoje alguns retêm. Tem uma forma retinta. Emmanuel traz este convite, meu. É simples, acho. Muito simples. Nós hoje vivemos num momento da raça humana onde se deteriora a essência e o valor das coisas. Começa a falar disso e já vão dizer que é antiquado, não é isso, meu neto? Não se tem valor em nada, meu filho. Não tem valor nem ao próprio corpo, que é o evuco, que é o templo do teu espírito, e vocês sentem, vocês tocam, vocês vão ter valor ao que vocês sentem, ao que vocês se emocionam, ao que pensam, mas vocês não pegam na mão. Então vocês fazem o quê? Dane-se a vida. Dane-se a existência. E vamos viver todo mundo na conveniência, né, meu filho? Nas aparências. Mas chega um dia que a alma, que não faz força, só faz assim, meu filho, ó. No ego. Aí depois começa a aparecer as ansiedade, as depressão, começa a aparecer as crises de personalidade afetiva, emocional, a corrupção moral entre as pessoas. E como não se conhece, o dedo já está duro apontado até para a própria sombra, vou apontar para onde? Porque o espírito que eu cheguei há anos não me avisou, porque a casa espírita não me ajudou, porque o Exu não resolveu minha vida, porque o doutor não me curou. Então Emmanuel diz a mesma coisa que o nego falou, só que eu gosto de dizer poupança. bunda, né, meu? Levanta sua popanche, sua bundinha aí e anda. Nós vamos estar com você, mas eu desconheço um espírito de luz que vai lhe agarrar no colo, sabendo que você tem força suficiente para te levar às alturas. Fica à vontade, seu cabeço. Tá muito firulento, viu, mano? É de baixadinho. Tu tá aí pensando, eu tô só... É. Tô sabendo. Mas pode tocar se você quiser. Pode. Pode. Vou abrir um parênteses, então. O senhor me fez lembrar uma entidade, o Exu Caveira, que falou através desse médium mesmo. Disse assim, quem é feliz não leva tristeza pra ninguém. O senhor pode comentar? Mas, meu filho, uma coisa eu vou falar o quê, meu neto? Tu tá te abujando, viu, meu filho? Olha, vocês estão vendo o que eu tô aguentando há anos já, cento, viu? Quanto, qual é a cidade, vó? Olha, meu filho, eu tenho 121 quando eu desencanei, sentadinho, não era num toco. Se eu falar que era num toco, assim eu vou faltar com a verdade. O nego desceu da carroça dos boi, que eu trabalhava na casa grande, mano. E o nego se sentou assim, entre as gamas, e se encostou. Quando eu desencostei, eu já não estava mais no corpo. Viu, meu filho? Eu tive essa sorte. Pois é. Entendeu, meu? Mas foi 121 anos. Isso é verdade, hein, meu? Não é, como é que diz, cabala simbólica, não, de números, viu, meu? Mas ser feliz, não estar feliz, já é alegre. Foi isso que o seu Caveira falou. É. Ele não falou estar feliz. Se você ser feliz, você é alegre. Se você é alegre por si mesmo, qual tristeza que você vai transmitir ao seu próximo? Qual frustração, meu filho? Qual dependência que você vai ter do aplauso alheio, meus netos? As pessoas... É coisa básica, meu filho. As pessoas confundem. Felicidade com alegria. Uma coisa básica. Alegria, meus netos, é só tudo. Felicidade é mais conjunta. Ai, que momento feliz eu aqui sozinho. Não, você está alegre. Ah, que alegria eu aqui estar no meio de todo mundo. Você pode estar feliz, com certeza. Você não depende ter visão, audição, tato, os sentidos ordinários para ter alegria. Alegria é algo além dos sentidos físicos ordinários, mas é a quem você se faz, a quem você é, ao seu ser natural, de que você se germina e se cativa. Agora, a felicidade, você se conquista entre os outros e nela, pelo aquilo que você se demonstra. Tá mais claro, cabeçudo? Assim, se quiser, nós desenha, né, meu? É, ué. Agora eu falei isso aí, tu sabe, né? Que eu gosto de cutucar, né, meu? Eu gosto, viu que eu gosto de cutucar os filhos, que gostam de ver esses detalhinhos pra ficar lá fazendo assim? É bom, né, meu? Sim. Cada um com seu tempo. Sim. Pra falar, seu cabeçudo. Que eu tô sabendo que a tua cabeça tá indo lá nos States e voltando pra cá. Oh, pode ser. Porque muitas das vezes nós de espírito fala de outro jeito, em outros métodos, mas... Você, eu cheio de cheiro, não gosto, posso falar, meu? Você não gosta de nos comentar, mas você tem uma memorinha parecida com fotográfica. Você vai e volta. Para você ver, meu, muitas vezes os médios não te conhecem, mas Benedita fala, já deu o nome. Muito parecido algumas coisas. É. Muito engraçado que eu falo muito parecido com ET, né, meu? Tá certo. Louco. Mas eu não tenho, aqui agora eu não tô com anteninha, não. Não? Não, e também não tô pintado de verde. Tem que brincar, né, meu? Porque vocês também tem uma coisa engraçada com o negócio do extraterrestre, mas deixa pra lá. É. É complicado, viu, meu? É. Tem muita gente que convive dentro de uma casa que tem vários extraterrestres, não te conhece? E às vezes fica com rasgação de seda pra uma. Meu filho, eu posso lhe garantir uma coisa. Se você deixa, porque tu sabe que eu faço rodeirinho pra cutucar a voz de um cheiro. E eu tô sabendo que tu é firulento. E tu entra na minha firula, né, meu amigo? Tu entra na minha firula, né? Olha só como funciona. Dizem que tem os extraterrestres bonzinhos e malzinhos. Eu não vou entrar em contradição nessas coisas. Vou falar dos bonzinhos? São mais evoluídos que o ser humano, não são? Tecnologicamente, é moral. Lembra do que eu falei de moral e ética? Sim, sim, sim. Agora não posso falar que em ética, todo mundo que é evoluído tecnologicamente tem ética. Eles podem vir aqui fazer cirurgia com todo mundo aí, e aí, experiência genética, aquela coisa toda. Isso é moral deles, agora é ética para nós. Mas eu não estou aqui contestando. Vamos pensar, vocês não são pensador? Então vamos pensar. Aí eu me afinijo com esse... Olha só, meu filho, aqui, nos espíritos da Terra, né? Os não tão luminosos. O Emmanuel da vida... Benedito. Não, Benedito não. Benedito é condição. Um Emmanuel da vida... Vamos falar aí de uma Joana de Ângeles... Uma Matisse. De um Damatis. Esse é firulento também. Esses espíritos que vocês aí, os mestres ascensionados, vocês dizem são de luz. Aí vocês... Já tem uma dificuldade para se sintonizar com eles. Miramês. Isso, Miramês, sim, meu filho. Aí vocês falam dos espíritos extraterrestres, ou dos seres extraterrestres. Veneram, idolatram, se ligam a eles, tem canalizações quase que diárias, né, meu filho? Agora entra dentro de casa e não cumprimenta nem o próprio mãe e pai. Não perdoa o irmão. Se desfaz da pele de alguém que é diferente. Se desfaz da ridícula forma que vocês chamam alguns irmãos, ridícula forma que vocês chamam alguns irmãos, de gays, lésbica, é Deus, meu filho. São humanos, mas eu digo ridícula forma de chamamento. Sim. Aí depois vem dizer para nós que vocês se comunicam, ainda outra coisa, incorpora extraterrestre, meu filho. Fica difícil. Eu vou deixar assim, viu, meu neto? Então, se já está assim, imagina como é que vão tratar nós. Entende, meu neto? Mas agora eu vou dizer para vocês, uma vez eu disse, tem gente que não aceitou muito, mas não tem problema. A cúpula da Umbanda, uhum, é extraterrestre. Eu já disse isso. Já disse, claro. E torna a dizer, se vocês estudarem Umbanda com seriedade, os espíritos, os mártires, como vocês falam, os espíritos evoluídos aí, a maioria vem de Sirius, de Vega, de Alfa, até de outros multiversos. E olha, muitas vezes você está vivendo... Quase chega os olhos olhando para o chão, vendo extraterrestre, e o peito velho está lá, extraterrestre, no teu lado. Está na casa de Umbanda, falando a tua língua. Vai fazer o quê? Vocês são movidos pelo quê? Que é interessante, a mesma lei que eu falei vale para isso, meu. Se o que te move a seguir um alguém mais evoluído é amor, o que menos importa é a aparência. O que mais lhe comporta é se envolver no amar. Então, se alguém chegar e dizer, eu não acredito no Benedito, o senhor Edson convida para tomar um café com ele, dar risada, brinca, não está nem aí. Espero que vocês entendam isso. Eu não acredito no extraterrestre. Tudo bem. Fazer o quê? Agora, se você seguir um extraterrestre para se sobrepor aos outros, meu, o governo é maldito, que eu não estou defendendo. Os seres humanos são ignorantes, burros, atrasados. Como é que é? Não pode comer carne, não pode respirar muito forte. Aí começa a dar um monte de regrinhas. Enquanto a única regra é a lei de sintonia. E isto é cósmico. É simples assim. O que te gabarita é ter sintonia com esses seres é a mesma sintonia que você tem ou não com seus mentores. Simples, meu. Não interessa o corpo que você te reveste ao espírito, a graxinha que você faz para fora. Se você não tem sintonia nem com o mentor humano, como é que você vai ter sintonia com seres evoluidíssimos do macrocosmo? Balela, meu filho. Gente aproveitadora querendo tirar dinheiro de otário, viu? Você sabe que eu falo assim mesmo. Mas fazer o quê? Cada um com as suas ilusões. Chega o textinho. Eu estou pulando aí dois parágrafozinhos, viu? Ô, pai Benedito, estamos chegando nos minutos finais desse encontro. Pedir para o senhor, antes de finalizar, a gente continua estudando. Estava demorando, né, meu neto? No, senhor aonde, meu? No próximo. Você esqueceu, já faz um tempinho que nós conversamos, você esqueceu o nosso script. Benedito. Irmão Benedito, amigo Benedito. Amigo melhor ainda. Chegou de senhor. Mas continua. Mestre Benedito. Mestre da onde, meu? Nem do meu burrinho no chão, que sou ele que me guio. Vai falar, cabeça. Antes da gente finalizar, pedir ao senhor de talvez deixar mais claro aquela visão que o senhor passou com essa pergunta. O que é o diálogo com os espíritos para o senhor? O que é o diálogo com os espíritos? É um diálogo amoroso, que diz assim, amistoso. Onde o calor da conversa não é ponto de interrogação, nem ponto final. É sempre uma aspas, porque não existe ela. A outra é vocês que vão dar. Vocês vão estudar português? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. O diálogo com o Espírito, meu filho, é um suspiro de alívio que vai doer em muitos, que desconhece até a própria paz. E quando se desconhece a paz, até um diálogo que traga informação de amor, não pela informação nem pelo amor, mas pelo desamor de quem ouve, deprime. Porque olha para frente e vê, meu Deus, como eu deixei minha vida na mão do joto. Como eu desfiz da minha existência. E este Xu, este vovô, este doutor, este espírito, seja ele qual for, está falando exatamente o que o meu trabicheiro cochicha todas as noites no meu ouvido. Mas que infelizmente essa carcaça inundada de um ego petrificado na conveniência, na aparência, nas pretensões e presunções, vive cochichando por aí. Se mantenha, pertença e assim se fixa. Isso não é liberdade, meu filho. Então o diálogo com o Espírito é uma conversação alheia e jogada ao léu. O diálogo com o Espírito, meu filho, é um cometa, lembra do cometa cabeçote, que eu não esqueço das nossas conversas, que corre o macrocosmo e vai riscando aonde vai passando, todas as estrelas vão se encantando. Algumas se retêm, outras se esvão e outras se esvai. Agora o cometa não para, meu filho. O diálogo com o Espírito cativa as pessoas não pelo ego. Quem escutar o diálogo com o Espírito evolui, evolui pela alma. E quem escutar o diálogo com o Espírito evolui, não evolui com afeição, evolui com o encanto de ter afeto por si mesmo. Ponto. Louvado seja. Para não dizer amopópio, né, meu filho? Mas isso aí é tempo ao tempo e a figuragem é grande. Eu não tenho peste. Nós somos eternos, né, meu filho? Mas como eu sou fofoqueiro, eu gosto de botar lenha no meu fogãozinho, viu? O senhor tem encontrado aí no astral com um outro firuleto aí chamado Imhotep? Olha, não me envolve nessas fofoquinhas, viu, seu cabeça? Mas eu tô brincando com voz de enxerga. Não tô tendo esse prazer, meu. Você sabe que eu sou muito sincero. Sim. Nós temos, como se diz, Como diz assim, uma cartilha. É cartilha ou planilha, meu neto? Me ajude a me pronunciar direito. Uma cartilha. Um processo a seguir. Uma cartilha, uma planilha. Nós já tivemos a presença do seu Tiriri, entende, meu filho? Sim. Mas faz algum tempo que não. Isso não é pela distância, no caso, do seu Hertz de voz encher. Claro. Não. Isso é coisa, funcionalidade. Pronto. As pessoas não também falam, ó, espiritualidade no planeta Terra. O planeta Terra é mais um de muitos. E tem outras esferas de vigília. Quando você diz nós não para, nós não para, meu filho. Nós não para mesmo, viu? Que assim seja. Porque a vida é um convite, não uma constante. É um convite constante. Não uma constante. Eu gosto de repetir, né, meu? É um convite constante. Venha a mim. E como eu sou oferecido, eu vou mesmo. Não é isso, meu neto? Oferecido. Qual que é a sua mensagem final, Pai Benedito oferecido? Vamos terminar já tudo, meu? Não, só a primeira. Só a primeira, que eu estou ignorando essas maquininhas famosas. Tem que falar assim, né, meu? Para agradar um pouquinho ao fundo. É, mas tudo. Para finalizar esse contexto que a gente conversou aqui inicialmente. Finalizando, é tu com tu. E tu com nós, estamos juntos. É assim que você diz na Terra? Estamos juntos e estamos juntos. É sério, meu? Porque todo este processo dessa conversa de Emmanuel pega a tua cadeirinha e diz assim, tá vendo essa cadeira? Ela é móvel. Tá vendo as tuas pernas? Tá vendo a tua vontade? Porque tem pessoas que têm alguns momentâneos entraves, né, assim? Físicos. Mas tá vendo a tua vontade? Ela é que move. Porque se você tiver perna e não tiver vontade, você não sai do lugar, mesmo que ande. Isso é para aqueles que dizem, ai, minha vida é monótona, mas não sai do lugar, e tem as duas pernas bem fortes, viu? Mas se não tiver disciplina, força de vontade, coragem, olha, meu,